ainda lá, também vou. Se você sintonizou, então demorou. Uma pista está lotada, DJ rolando as bars. Eu vejo todo mundo curtindo à vontade. As gatas, as gatas nem se fala. São as melhores curtindo a balada. Rap que liga, traga as taças e vamos brindar. É show de bola, não se estresse agora. Bora, bora, gata, faça o não enrola. Então venha, baby, venha que venha, baby. A noite é nossa e não vá embora. Não faça isso, não faça isso. E toma um drink aqui comigo. Ei, yo, seu olhar é demais. A sua dança me satisfaz. Então, vem aqui bailar. É tudo nosso, senhorita, a noite festejar. Venha também, no pique lá vão ter. Só falta você, meu bem. Onde está você? Dance, cante. Venha também, no pique lá vão ter. Só falta você, meu bem. Onde está você? Dance, cante. A noite é assim, várias gatas aqui. É o amor, o sentimento, na hora de agir. Não tente fugir, sinto o calor do corpo, mano. Curtindo na balada, sem treta, sem cano. São vários drinks e vários manos. E as minas estão bombando. A noite é uma criança livre como o tempo. O tempo está correndo, mostra seu talento. A pista está fervendo. Ao mesmo tempo, as minas já estão enlouquecendo. E os malucos já não estão mais no veneno. Então gata, vem comigo, vem dançar. A pista está fervendo e vamos festejar. Tamo no rolê até o dia clarear. Na vida que é divina, da melhor maneira ensina. Predomina a ideia, é do mestre que ensina. Vem pra mim, vem dançando. Entra no clima com seu jeito louco que me fascina. Venha também, no pique lá vão ter. Só falta você, meu bem. Onde está você? Dance, cante. Venha também, no pique lá vão ter. Só falta você, meu bem. Onde está você? Dance, cante. Só falta você, meu bem. Onde está você? Dance, cante. Venha também, no pique lá vão ver. Só falta você, meu bem. Onde está você? Dance, cante.